crime. É meu submundo, é só pra vagabundo, é só pra vagabundo. Aumenta os graves, diminui os agudos. É só pra vagabundo, é só pra vagabundo. Mestre de nada, escuta os graves de fundo. É peso, é grave, é só pra vagabundo. Mano, Caleb, alemão e TBK, BX, PJ, PT e TH. Trinta os cara preta, da pancada nos Bravox. É som pra vagabundo na favela do Denox. Tamo junto, miliano, correria passa o pano. Pivete vão crescendo e o crime se jogando. Lembra aquela fita no barraco dos ladrão. Trincas Bright Light, tamo junto na função. Então bota um som pra tremer as carretas. E toca uma sonzeira porque hoje é sexta-cheira. Vida bandida é tudo que nós quer. Liga o knock de carreta dando fuga nos gambé. Ficha e parceiro, tamo junto, desacredita não. De bombeta invocada, pisantes de ladrão. No sistema favela, direto do submundo. É pancada, é grave, é sombra, vagabundo. Favela é o crime, tamo junto, pode crer. De quebrada com os moleques, só ladrão proceder. É meu rap, é meu crime, é meu submundo. É sombra, vagabundo, é sombra, vagabundo. Aumenta os graves, diminui os agudo. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo. É som pra vagabundo, diretamente do submundo. Sobe o fogo grave que bate no fundo. Quer subir pouco, cê sabe que o bagulho é louco. Vagabundo maloqueiro que vem lá do morro. Ginga baloso, bombeta, lupa e esparrada. É desse jeito, fumaça e foge na cara. E não dá nada, desbaratina na quebrada. Madrugada, pivete alucina com as draga. É pique bate, coração da piripaque. É pra destaque, sou saladinho, então sente o parque. Sentinela que mistura, pavora louca, loucura. Estriquinado na rua, o que me convém é a lua. Gambeck vira, fica de cara com nós. Aqui é o crime, malandro, então senta a voz. Na função, correria, submundo de ladrão. Xingadão de perifa, playboy não cola não. É meu crime, é meu submundo. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo. Aumenta os graves, diminui os agudos. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo. Tô louco, triloco, nervoso, chapado, coco. Vodka com Sprite na quebrada, astucioso. Firmeza com os mano e a soninha de presença. Eu vou passar rasgando, aí, maluco, dá licença. Curti os baratos, mais tarde no barraco. Moleque sangue bom, ficou alucinado. Dá um gole na cerveja, joga as Sprite na mesa. Toca fogo na massa, pois eu já tô à toa. Na madruga na favela azul, rebala a zoa, olha o fogo, olha o flash. Aí maluco faz a pose, ajoelha e reze na mira da 12. Vulgo apavora, louco desenrola. Mais tarde dá uma bola, X-terra tá na cola. Dobrou aqui, né foda. O rap é o crime, ladrão submundo. Aqui é peso mesmo, é som pra vagabundo. Pra vagabundo. É meu rap, é meu crime, é meu submundo. É som pra vagabundo. É som pra vagabundo. Aumenta os graves, diminui os agudos. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo. É meu rap, é meu crime, é meu submundo. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo. Aumenta os graves, diminui os agudos. É som pra vagabundo, é som pra vagabundo.